eles tiram na maldade e agem como se fossem deuses. Apontam suas armas e atiram inúmeras vezes. Odeiam pretos e pobres na favela, é só esculacho. Quando cheiram seu pó e vestem sua farda, se acham mais macho. Mãos pra cabeça, negrão, uma frase que muito escutei. Ameaças, abusos, fora os tapas que eu já levei. Já não aguentamos mais, essa porra tem que acabar. Pau no cu desses vermes, foda-se a polícia militar. Servir e proteger um caralho na favela, eles vêm e nos matam. Muitos podem ter esquecido, mas jamais esquecerei João Pedro, Gabriel, Thiago, Marielle, Valdo, Ada. Durante o dia, blindados passam. Durante a noite, outros se ajoelham. A gente está repressão contra uma ação. Caminhando e atirando, era do sangue em suas mãos. A cor da pele não define caráter. Se merece viver ou se merece morrer. Nível de desemprego é uma calamidade. Seu banditismo é pura necessidade. Fascistas, racistas, comando a polícia. Matam crianças, destroem famílias. Vejo o jornal, há mais copos no chão. Violência urbana, reacessão. O governador pediu um rio de sangue. Incluíram até minhas crianças. Cachorros guiados por próprios capitalistas. Querendo sumir com as minorias. Continua abusando e o crime continua.